sufocada num álbum de recordações. Um rosto já quase sem brilho, o mesmo sorriso amarelo e aquele jeito bobo de quem vive por viver. Estou morrendo como morre uma foto, entre mãos, comentários e olhos me perdi. Envelhecendo no mesmo gesto, mecânico e descomprometido, enterro diariamente o meu desejo de crescer.